Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, não sei se os senhores ficaram sabendo de um assassinato que ocorreu no Rio de Janeiro recentemente, algumas semanas atrás, envolvendo uma professora, né? Nesse caso, a Vitória Romana Graça, ela tinha 26 anos, né? E, por incrível que pareça, pro choque de todos vocês, ela não foi morta por um homem. Adivinha quem matou ela? A namorada, que tinha apenas 16 anos. 10 anos de diferença. E teve como cúmplice a mãe, que participou do homicídio também. Se os senhores acham que a Vitória morreu envenenada, engano seus. Ela foi brutalmente assassinada. Ela foi torturada por algumas horas. Após ser torturada, ela teve um cabo de vassoura inserido em sua genitália, nesse caso, em sua vagina. Múltiplas vezes, que acabou causando ferimentos profundos e hemorragia. Ela foi violada sexualmente por um cabo de vassoura. E após isso, ela foi torturada por mais algumas horas, teve a sua conta bancária zerada, e depois teve a sua garganta cortada, e teve a cabeça dela raspada, e depois foi carbonizada por uma menina de 16 anos, junto com a mãe, que era a namorada dela. Olha só, com certeza a Vitória era petista, com certeza a Vitória era psolista, com certeza a Vitória era feminista, né? Devia pregar toda aquela agenda, tá ligado? Do amor livre, do homem é tudo machista, os homens são todos misóginos, porcos, nojentos, tarados, assassinos, estuprador em potencial, agressores de mulher. E olha onde ela parou. Olha quem matou ela. Duas mulheres, não foram dois homens. E nessa hora a gente se pergunta, cadê as feministas? Elas não aparecem, elas não estão nem aí, porque isso não vai pra agenda. Ela é só um idiota útil que foi utilizado e acabou se fudendo. Deu azar. Só que não é bem um azar, pessoal, porque esse tipo de caso envolvendo violência e crimes passionais entre casais homoafetivos é extremamente comum. Principalmente entre lésbicas. Se vocês forem na minha página no YouTube, na aba comunidade, os senhores vão encontrar umas estatísticas que eu postei lá sobre violência doméstica entre casais do mesmo sexo. Casais formados por duas pessoas que menstruam, lésbicas, cometem 34% mais crimes de violência doméstica que casais homoafetivos formados por homens gays. Mais violência até casais formados por héteros, um homem e uma mulher se relacionando. Só que isso é politicamente correto de se dizer. Por exemplo, casais gays cometem menos crimes de violência doméstica e crimes passionais que casais heterossexuais, porque são dois homens se relacionando. Eles sabem da força que eles têm e eles sabem que a lei não tá do lado deles. Tá ligado? Então ali há uma cumplicidade, um acordo mútuo entre eles de não violência, um pacto de não violência. Por exemplo, casais formados por um homem cis hétero e uma mulher trans hétero. Eles também têm um baixo índice de crimes passionais e violência doméstica entre si. Quem inicia a violência, os relacionamentos homoafetivos, são os casais formados por duas pessoas que menstruam, e nos casais heterossexuais, quem inicia a violência é a pessoa que menstrua, não é o homem. Porque o homem ele não tem a lei a seu favor, é a mulher que tem a lei a seu favor. E ela usa do ginocentrismo e da máquina pública, nesse caso o Estado, para oprimir os homens e tomar seus recursos. O que aconteceu com a Vitória, ela foi vítima do próprio ginocentrismo que ela mesma defendia e pregava. Porque se as mulheres acham que o ginocentrismo vai proteger elas de outras mulheres, elas estão enganadas. Quando todas elas são vítimas, ninguém é mais vítima, tá ligado? Todo mundo se torna perpetrador. E à medida que a sociedade vai se tornando mais e mais ginocêntrica, nós veremos mais e mais mulheres cometendo crimes entre si, à medida que os homens seguem seu próprio caminho. E adivinha que eles vão culpar por isso? Com certeza, o patriarcado e o MGTOW. Por hoje é só, até a próxima.